é o poder no apetite. Aqui predela Itália, mas não pensa que tu tá em Sicília. Vai dar merda, eu vim da pedra de bica. Fica dica, fica de olho na fita. A prensa, massa densa, trai, diz que cê trafica. Faz a conta e multiplica, é o game, nigga, lucrativa. Sem vida vive, inclusive tive karatecano do kit com os inimitão. What, hein? Não, quilão de julho, então mais olho gordo tem. Cocaína e boldo vai ser só uma deixa. Casa nas Arábia pra montar um arém. Piscose com a insônia redobrada. Tem que ser piolho pra bater de frente, hein? Vai, Jill, a gente partiu. Death of the enemies, aqui não tem pagar pau. Mais pimenta que o tênis. Porque cifrão de uma parte, um bando de cuzão nunca vão manipular minha mente. Por isso, vai, Jill, subiu, haxixe. Bicho é quente que pela saco perde a linha por baranga. Gela, goela, trela, trava tua garganta. Mantenha a sua que isso te adianta. Pra você não acabar no porta-mala da caranga. Escroto, Pompeia, Ruanda, estanque, essência, embrulha e tranca. Onde eu tô, nossa bro, nossa bro. Mente chapada, onde eu tô, nossa bro, nossa bro. Mente chapada, onde eu tô, nossa bro. A gente chapa, sempre chapa, mas se mano. A revolta é mil grau, tô com os bro, tenho flow. Rap não é pra boy, code is raw. Larga a base de rua, que o nog flutua até a lua, nos chão. Fica ligeiro o tempo inteiro se não dança. Não vou pagar mais que der conto na paranga. Sem dinheiro e nem sou da vizinhança. Com essa minha cara de drogado da Holanda. Quero as gramas da ganja, Tijuana, Masa Branca. Na na na na na. I'll kill these bitches, go kill them, kill the enemies. Minha revolta é mil grau, fumo até na folha do Genesis. A lifestyle nine, o nogue rimando é style style. Esses mano mentira, não fuma vale high. Não conhece o 69, só o 99. Nem negócio. Come street, ela me dá weed. Divisa cana, um loucão. Não pensa que tu tá em Ibiza. Que os black trunk logo te pisa. Na madruga vara na mó brisa. Não pensa que tá pá, que os vermes não ameniza. Maresia corrosiva é o bem, bem, dia, dia. Bem, bem, para os vermes. Clic-clac num segundo. Vira pólen, inimigos. Na bola do olho eu logo vejo quem é quem. Disciplina em dobro, mas não tá pra peixe. Eu faço corre em off pra ficar de bem. Sem neurose deixa as intenções mocada. Se não, olho gordo, vem, vem. I'm kill this bitches, go kill them, kill the enemies. Na revolta mil grau eu volto mais macabro que o Nemesis. Porque ambição é money, condição e cumprir tudo aquilo que a gente defende. Por isso, I'm kill this bitches, go kill them, kill the enemies. Não tenha medo da minha sede de vingança, mas esses caras viram que eu não sou criança. Então cuidado para não capotar na dança. Eu estou que o dono da casa ainda agrediu segurança. Se escoto, balanga, baranga. A banca tá em peso, então segura a cobrança. High, slow, homie, grow. Eu já tô muito doido. Stunts, panca, Joe. Nossa, bro. Tá ligado? Dissimila relaxado que o neguinho fica melhor. Ó, ó, ó. A gente chapa, Pompeia e Lapa, mas sem mandar o pó. Liga esse globo ocular, frente ao inimigo, chega até sequela. Foda de formula, toda situação não tem sua fórmula. Não acho solução, no bug não existe teste de aptidão. Ou sou suco é da polpa do tangue, então olha que irmão. Tem sempre tanto porém, ninguém aqui oferece carapuça a ninguém. Várias buças também, já abusa vai além. Não posso nem pensar em desbaratinar. Nesses bem que tem, oferecem muito mais do que você poderia almejar. Cês vão apedrejar, meu escudo é ouro. Contra ataque de esquerda superior do couro. Somo com sua brisa junto com o seu amor. E no final do meu show, cê vai falar que é estouro. Então